Fala aí, Lu. Salve, salve, meu compadre Alei. Só na parada. Opa, Templo Show e APC. Swing brasileiro. Latino-americano. Só tem um senhor, um só. E o nome dele é Jesus, é Jesus. Yo, yo. Meus trejeitos e defeitos e situações, eu fui notando que sua paciência não acabava. Dava pra sacar que seu amor era profundo e maneiro. Com esse amor dá pra abraçar o mundo inteiro. Te louvarei até o dia amanhecer. Te louvarei até o dia clarear. E as nações um dia irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar. Em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer fronteira, não existe barreira pro seu amor me alcançar. Estou feliz agora, estou seguro e numa boa. Com esse amor divino, canto pro Brasil, canto pra qualquer pessoa. Te louvarei até o dia amanhecer. Te louvarei até o dia clarear. E as nações um dia irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar. Te louvarei até o dia amanhecer. Te louvarei até o dia clarear. E as nações um dia irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar. Enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, lhe renderei louvores e lhe cantarei canções. Bendirei seu nome em todas minhas orações. Contemplarei sempre a bondade do Deus que me criou. E se um dia eu não puder mais cantar, ainda assim povoando meus pensamentos tu vai estar. Até o dia em que contigo eu for morar, sua salvação e seu reino irei anunciar. A todas as nações irei, vou onde meu Senhor mandar. Eu peço de novo, volta logo e vem me buscar. Leva seu povo para onde tu está, até o primeiro raio de sol nascer. Te louvarei, oh, quero te engrandecer. Até o dia amanhecer. Vem com nós, vem com nós. Te louvarei até o dia clarear. Maravilha. E as nações um dia irão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor em todo lugar. Tô feliz com a vida. Junto.